Oi, Salvador, boa tarde. Postério 5734, fui elétrico. 05724, continue a aproximação, reporte final de 5 milhas. Reportará final de 5 milhas. Plano 602, livre pouso, pista no 0, vento no 1, 0 graus, 1 no 0 nós. Livre pouso, 602, tem baixado travado. Mike Wolf, chame a torre, 186. 186, obrigado. Padua, Papa Romeu, Mike Eco Vita? Mike Eco Vita, prossiga. O Mike Eco Vita no pátio 4 para acionamento e giro de manutenção. Livre e chame no terno, Mike Eco Vita. Chamará no terno, Eco Vita. Sobre Salvador, é o Papa Uniforme, F Mike Golf, do, na proa da rotatória, mantendo no meu pé. Gente, Eco Mike Golf, reporte na vertical da rotatória. Reportar na vertical da rotatória, Eco Mike Golf. 5734, na escuta. Na escuta, prossiga. Vai realizar plus. Negativo, já está estabilizado com o ILS. Ciente, entendido para pouso, continue a aproximação, aguarde pista livre. Ciente, aguardando. Procedimento correto, chama para push. Vai chamar o número. De imediata. Ali de mantém, próximo decolagem imediata, 3629. Plano 602, solo 06, livre à direita, 1219, boa tarde. Direita 1219, boa tarde, voo 1602. Mike Golf está livre em cortar final no 7, reporte 2 milhas fora. Reportará 2 milhas fora da 7, o Eco Mike Golf. Na 3629, livre decolagem, pistão no 0, vento 1-1, 0 graus, 1-1, nós. Pistão no 0, na 3629. Senhor, quer como sinal? Pode ser, se facilita. Eu tô recebendo inicialmente, faço a solicitação diretamente ao centro, frequência 1-3325-260. Ok, 3325-260, obrigado, uma boa tarde. Pode aliar com sinal de 5 milhas, visual para embaixada e travado, prossegue. Gente, Fotaria 5734, livre pouso, pista no 0, vento no 1, 0 graus, 1 no 0 nós. 5734. Só 3629, decolar 207, controle 1 no 98, bom voo. Só controle 198, boa tarde, bom trabalho, 3629. 1-0 no 3, prossegue, Juliette Alfa no ponto de espera, torre em 118,6. O altímetro agora marca 1012, tem bom voo. Gente, Juliette Alfa, espera da 10, 862, voo no 0, no 3, 1012, norte. Azul 404234, coordene com a equipe de solo, assim que a aeronave da Gol passar sua retaguarda, autorizado push no 08. De Durupush no 08 azul 4234, aguardando a passagem da aeronave da Gol. Bom, no 902, atenta a aeronave da companhia que vai prosseguir para o ponto de espera, após a passagem da mesma, autorizado a prosseguir para o 05. Foi para o Gol 1602, após então prossegue para o 05, Gol 1602. Lançar 3897 no meia dúzia para pushback, acionamento. 3897, número 2. Só vai manter, me escuta e aguardar. Aguardando, obrigado. Cuvito, é, para a costa, esperar. Gente, frequência livre, marca a cuvita. Alfa Charlie X, eu sou a Zona Zero. Vento 002, livre decolagem, pista no zero, vento no 1, 0 grau, 09 nós. Livre decolagem no zero, tá, 82. Eco, Mike, Golf, livre pouso, pista no 7, vento no 1, 0 grau, 09 nós. Livre pouso no 7, Eco, Mike, Golf. Gol no 013, ali mantém, pista no zero. Ali mantém no 01. Paulo, gol no 567, pushback, acionamento no 4. No 567, autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Autorizado, depois teremos táxi, gol no 567. Azul 4234, tá pronto pro táxi, que alterna Maceió com 4 horas de autonomia e 83 a bordo. 4234 da Azul, prossegue, Juliette Alfa no ponto de espera, torre 118.6, 1012 no altímetro. Juliette Alfa, 18.6, 1012 ajuste, Azul 4234. 3897, após a passagem do tráfego da Azul retaguarda, autorizado push no 612. Azul, Nintino, 612, 3897, obrigado. Senhor de Salvador, muito boa tarde, então, 8002, da EL. 002. O senhor transpondo a posição normal. Sim. 8002 normal. Sim. 002 da EL Vigilância. Fio. Da EL, então 8002. Pode voar direto da EL? Sim, Matheus. Direto da EL, 8002. Alonso no 3, frequência livre estacionar, boa tarde. Ou no 0 no 3, livre decolagem, fixo no 0, vento no 2, 0 graus, ou no 0 no 9. Autoridade, Gogo 03, decolagem no 0. Cruzando ONU 50, 3629 da TAM. Gente, aguarde 3629. Chega Santo Recife em ONU 3325, alterna 260. Bom, 03, bom, aqui. Tá bom. Doutor Salvador, boa tarde. Bom, no 03, decolou na Dayão. 03, contato radar na decolagem, vigilância, saia daí no perfil. Gente, vigilância, saia no perfil, bônus 03. 4, alinha e decola, pistão no 0, vento no 2, 0 graus, 1 no 0. Livre, alinha e decola, pista 1 no 0, 4234. Salvador, Zulu 90. Quatro Salvador, mais Zulu 90. 17,51, diagonal 58, diagonal 1 no mundo. 113 ao POB, pousando um galeão. 3297 com 154 a bordo, 4 na galeão. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera, torre em 186, altímetro 1012, tem bom voo, 3897. Juliette Alfa, 186, obrigado. Para o táxi, o Gol no 567, alterna com fins, 4 horas de autonomia, com 94 a bordo. 4, decolada 17, controle 1 no 98, bom voo. Muito obrigado, boa noite, 198. No 567. Querem de Alfa, após o TAM, 286 com a torre, aqui também 1002, obrigado. Siga até com ele. Ativo comandante, só preencher o plano de voo para regresso. Então, como você teve um problema em Valença, seu plano encerrou em Valença. Para o retorno, deveria ser feito um novo plano de voo. Em condições visuais, informação passando através de Veracruz. É no Tanguíria. Controle, boa tarde, azul 4234, passa 13600. É, guarde. 8002, chame o centro Recife em 3325, alterno 260, até 8002. 3325, 260, bom dia, até 8002. Buenas. Quarto 234, contato radar na decolagem, vigilância. 24234. Eu tenho um... Bacalhau. Um alvo primário à sua esquerda, posição... 9 horas... com a milha, tá visual com tráfego? Quatro a bordo, prossegue via Juliette Alfa, como número 3 no ponto de espera. E quando lá torre em 118,6, altímetro 1012. Tenha um bom voo. Juliette Alfa, como número 3, próximo lá, 18,6. Então 4234 restrito nível 350. Restrito nível 350, 4234. Pronto, 3897. Só 3897, a linha decola, pista 10, vento 120 graus, 099. Linha decola, não 90, só 3897. Salvador, gol no 567, ponte cara, boa. Gol no 567, mantém um ponto de espera. Mantém o ponto de espera, não se senta. Pouso 03, chega no centro Recife, frequência no 3325, alterna 1260. 3325, 260, voo no 03, boa tarde. Ali mantém o 567. Salvador, boa noite, gol 9601, tá no ponto de espera da 9601, após o início da rolagem da aeronave da companhia, ele mantém. Após a aeronave da companhia, ele mantém o 9601. Então 3897, decolada 23, controle 1998, bom voo. Boa noite. 3897, cruzando 1200, possível pro onde da El. 3897, contato radar, vigilância no perfil saída do AEL. Vai direto da AEL? Até o perfil. Tango Índia, acione código 0121. Livre decolagem, pista 1-0, vento no 1-0 graus, 1-0 nós. Livre decolagem 1-0, no 567. 1-0-3, chame o centro Recife, frequência 1-3-3-2-5, alterna 1-2-6-0. Excelente, acione código 0121, posição normal. 0121. Azul 4234, chame o centro Recife em 126.85, alterna 133.65. 2.853.365, boa tarde. Boa. A saída da El Leda EUT e o transponder é o 5463. 3360, então, para Guarulhos, na Upper West 50, decola da 10, sai da El, Leda, Eudes, transponder 5463, controle 1198, gol 1940. Protegimento correto, chama pro push. Chama pro push, gol 1940, obrigado. 198, obrigado, boa. Gol de Salvador, boa, gol no 567, decolado, você escuta Momo. 567, contato radar, vigilância, saída Momo. Fecha Momo, pode ir. Doros, o meu uniforme. Colô 09-15-22, 154 a bordo, no horário. Vou posar em Guarulhos às 21 horas, 9 horas da noite. Decolado 227, controle 1-1-9-8, bom voo. 19-8, obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, voo 9-0-1, decolou na 0-1, contato radar, vigilância, saída da AEL no perfil. Da AEL no perfil, 9-0-1. Autoriza a proa de AEL? Manter o perfil de saída 9-0-1. Vai manter o perfil. Salvador, November 769, Charlie Charlie. Siga. Passou mensagem, tu chegou trocada, por gentileza, repita a mensagem aí. Inicialmente. Solo Salvador, November 769, Charlie Charlie. November 769, Charlie, confirme? Confirmo. Prossiga. Está no pátio 3, solicita partida de motor em idle. Tracionamento do motor, confirme o pátio que se encontra? Pátio 3. Sente, estou ciente do acionamento, já passou o termo. Ok, obrigado. Chame o centro Recife, frequência no 33 decimal 25, alterna 125 decimal 0. 325-250, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Salvador, boa, Gol 1273, cheguei te dar a informação aqui. Gol 1273 para Confins 360, pronto cota? Pronto cota. Autorizado Confins 360, decola da 10, saída da L e da Bridge, Bridge intercepta o pesuro no meio até o destino. Aciona 5456 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Confins aprovado 360, decola da 10, da L Leda, após Bridge. É pesulou no meio. 5456, transponder 1119.8, controle após voo 1273. Cotejamento correto, chama pro push no 03. Deixa eu falar. 85, alterna 133 decimal 65. 2.85.33.65. Ativo. Obrigado. Eco Tango Índia, chama a torre, 1.8 decimal 6. Tango Índia, ciente, reporte final de 2 milhas. Vai, tá pro lado.